Do coração em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Pela dor das tuas culpas do pecado, vem sem demora o Salvador, e vida novas de gozar. Pois ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele.